poderoso e soberano de todo o universo. Dentro de mim habita o poder dos poderes. Poderoso e soberano de todo o universo, que me livra do fogo, das águas bravias, que me dá vitória nas guerras, me dando forças contra o mal. Esse poder se chama Jesus, nome glorioso.